Desde o dia que você se foi, eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer. Desde o dia que você se foi, eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer, yeah. Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui e a outra ficou com você. Um pedaço do meu coração na estrada ficou. Desde o dia que você se foi, eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer, yeah. Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui e a outra ficou com você. Um pedaço do meu coração na estrada ficou. Estou tão sozinho. Se for preciso, eu largo tudo. E aí? Maravilha!